vastas planícies de desespero. Eu sei que te perdeste por lá. Olha o falcão airando no alto. Tu segue a flecha do seu olhar. Por tudo que eu fiz, não consigo voltar atrás. Por tudo que eu quis, desesperado sigo em solidão. Boa noite, estamos na web rádio Mental Morfose. Este é o Riff Service e eu sou o One. E hoje, tal como prometido, vamos ter a segunda parte do programa dedicado a One Hit Wonders. E hoje vamos iniciar em tons lentos, com baladas. Para começar, temos os norte-americanos Saigon Kick, que a 12 de dezembro de 1992 conseguiram colocar a música Love Is On The Way no número 12 do top da Billboard. Esta música foi lançada no segundo álbum da banda, o álbum The Lizard, álbum que também saiu em 1992. Para vocês, Saigon Kick, Love Is On The Way. Night, bring the evening, miss the day the dream is over? Or has it just begun? E após Saigon Kick, ficamos com os Queensrÿche, Silent Lucidity. É bastante estranho que esta banda tão importante no cenário do metal progressivo e do hard rock apenas tenha tido um hit nas tabelas de venda dos Estados Unidos da América. Esta música, lançada no álbum Empire de 1990, o quinto álbum da banda, a 1 de junho de 1991 conseguiu atingir o número 9 do top. E terminamos a primeira sequência de baladas com os Faster Pussycat e a música House of Pain, música retirada do segundo álbum da banda, Wake Me When It's Over, álbum lançado em 1989, e a música House of Pain, a 12 de maio de 1990, atingiu o número 28 do top. E vamos agora para uma nova sequência. Para começar esta sequência, temos uma banda canadiana, uma banda que ligamos mais ao rock sinfónico e ao progressivo. Estou a falar-vos dos Saga. E os Saga, em 1981, lançaram o álbum Worlds Apart. E deste álbum conseguiram ter o hit On The Loose, que a 26 de fevereiro de 1983 atingiu o número 26 da Billboard. Para vocês, Saga On The Loose. It's just another daydream. The kids will be okay. It's just another detour. They haven't lost their way. They're looking for the lights. Somewhere they're shining. Looking for the lights. Oh, oh. That silver lining, looking for the lights. Oh, oh, oh. Sometimes you hate it. Sometimes e após Saga, ficamos com uma banda de Southern Rock dos Estados Unidos da América. Estou a falar-vos dos Luru, que a 18 de Abril de 1982 atingiram o número 18 do top da Billboard com o single Nobody Said It Was Easy, Looking for the Lights. Esta música é retirada do quarto álbum da banda, o álbum Last Safe Place, álbum lançado em 1982. E terminamos a sequência com os Balance, Breaking Away. Esta banda pode ser considerada um supergrupo, já que contava com Pepe Castro, Bob Kulick, Duke Katsaros, Chuck Berge e Dennis Feldman. Esta banda lançou o seu primeiro álbum em 1981 e foi precisamente neste álbum que estava o single Breaking Away, que a 26 de setembro de 81 conseguiu atingir o número 22 do top de singles da Billboard. E vamos agora para uma nova sequência. Esta sequência vai ser iniciada com uma banda que é bastante improvável ser um One Hit Wonder, já que é uma banda super conhecida por quase todos os fãs de hard rock e de metal. É uma banda super importância para perceber a direção que o hard rock e o metal ganharam nos anos 70. Estou a falar-vos dos Rainbow, de Ritchie Blackmore, que a 19 de julho de 1982 atingiram o número 40 com a música Stone Cold. Esta música é retirada do sexto álbum da banda, o álbum Straight Between the Eyes, também lançado em 82, álbum que contava com Jolene Turner como vocalista. Para vocês, Rainbow Stone Cold. Tiny girls when you play the game of love, love. When he holds you tight, does it feel alright? Just like it used to do when I was with you, making love to you. This morning. E após o Rainbow, ficamos com Dennis DeYoung, vocalista dos Styx, que em 1984 lançou o seu primeiro álbum a solo, o álbum Desert Moon, e deste álbum retirou-se o single Desert Moon, que a 10 de novembro de 1984 atingiu o número 10 do top singles da Billboard. Terminamos a sequência com os Vandenberg, de Adrian Vandenberg, que a 12 de março de 1983 atingiram o número 39 do top singles da Billboard com a música Burning Heart. Esta música é retirada do primeiro álbum, o álbum Vandenberg, lançado em 1982. E vamos agora para uma nova sequência. Para começar esta sequência temos os norte-americanos Jufria e a música Call to the Heart, que a 2 de fevereiro de 1985 atingiu o número 15 do top da Billboard. Esta música é retirada do primeiro álbum da banda, o álbum Jufria, álbum que foi lançado em 1984. Para vocês, Jufria, Call to the Heart. Can I ever live without? I lost the love. após Euphoria ficamos com Autograph, Turn Up The Radio, que atingiu o número 29 do top da Billboard a 16 de março de 1985. Este single, Turn Up The Radio, foi retirado do álbum Sign In Please, primeiro álbum da banda, lançado em 1984. E terminamos a sequência com os canadianos Honeymoon Suite e a música Feel It Again, que a 10 de maio de 1986 atingiu o número 34 do top da Billboard. Esta música é retirada do segundo álbum da banda, o álbum The Big Prize, também lançado em 1986. E vamos agora para uma nova sequência. A próxima sequência é dedicada aos anos 70. E para começá-la, temos Greg Allman e a música Midnight Rider. Esta música é um original dos Allman Brothers, banda de que Greg Allman fazia e ainda faz parte. Mas esta cover, a 19 de janeiro de 1974, atingiu o número 19. Esta cover foi lançada no primeiro álbum solo de Greg Allman, o álbum Laid Back, de 1973. Para vocês, Greg Allman, Midnight Rider. when he was 25. Speed jive, don't wanna stay alive when you're 25. And when he's stealing clothes from Marks and Sparks, and Freddy's got spots from ripping up the stars from his face, funky little boat race. The television man is crazy, Sam with juvenile delinquent Rex. It's a real mean team, but we can love. Oh yes, we can love. And my brother's back at home with his Beatles and his Stones. We never got it off on that Revolution stone. What a drag. Too many snacks. Nah, I drunk a lot of wine and I'm feeling fine. Gotta raise some cap to bed. Estamos na web rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. E após Greg Allman, ficamos com os Nazareth, Love Hurts, que a 13 de março de 1976 atingiram o top da Billboard com o seu número 8. Esta música é um original dos Everly Brothers e foi lançada no álbum Hair of the Dog, álbum de 1974. Terminamos a sequência com os britânicos Mott the Hoople e a música All the Young Dudes, que atingiu o número 37 a 11 de novembro de 1972. Esta música foi escrita por David Bowie para os Mott the Hoople e foi lançada no álbum All the Young Dudes em 1972. Este álbum foi o quinto álbum da banda, o quinto álbum dos Mott the Hoople. E vamos agora para uma nova sequência. E é uma sequência dedicada aos anos 60. Para começar esta sequência temos os norte-americanos Blue Cheer e a música Summertime Blues. Cover originalmente cantado por Eddie Cochran. E esta cover, Summertime Blues, a 4 de maio de 1968, atingiu o número 14 do top da Billboard. Esta música foi lançada no primeiro álbum dos Blue Cheer, Vincebus Eruptum. Para vocês, Blue Cheer, Summertime Blues. Summertime for the summertime blues. Oh, well, my mama, papa told my son, you got to make some money. Well, if you want to use a car to go riding next Sunday. Well, Lord, I didn't go to work. I told the boss I was sick, he said. For the summertime blues, I got to take the weeks, I got to have up on vacation. I got to take my problem to the United Nations. I done told my congressman and he said, "Whoa, niggas, boy." What I'm gonna do, Lord, there ain't no cure for the summertime blues. mind. Come with us and find the pleasures of the journey to the center of the mind. Come along if you care. Come along if you dare. Take a ride to the land inside of your mind. Beyond the seas of thought, beyond the realm of what, across the streams of hopes and dreams where things are really not. Come along if you care. Come along if you dare. Take a ride to the land inside of your mind. But please realize you'll probably be surprised. Após Blue Cheer, ficamos com os The Amboise Dukes, banda de Detroit que contava com o guitarrista Ted Nugent. E esta banda, a 24 de agosto de 1968, com a música Journey to the Center of the Mind, atinge o número 16 do top da Billboard. Esta música foi lançada no terceiro álbum da banda, que também se chamava Journey to the Center of the Mind. Álbum também lançado em 1968. Terminamos a sequência com os britânicos Status Quo. Esta também é uma banda que é estranho ser um One Hit Wonder e nem sequer é com as músicas mais conhecidas deles, The Wonder, Rocking All Over the World ou In the Army Now. A música que lhes deu o maior sucesso nas tabelas de venda dos Estados Unidos da América foi Pictures of Matchstick Man, que a 3 de agosto de 1968 atingiu o número 12 do top da Billboard. Esta música foi lançada no primeiro álbum da banda, também lançado em 1968, e este primeiro álbum chamava-se Picturesque Matchstickable Messages. E vamos agora para uma nova sequência e vamos voltar aos anos 80. Para começar esta sequência, temos uma banda de rock progressivo e sinfónico que contava com Steve Howe e Steve Hackett. Estou a falar-vos dos GTR, que a 12 de julho de 1986 atingiram o número 14 do top da Billboard com a música When Heart Rules the Mind. Esta música é retirada do primeiro álbum da banda, de 1986, o homónimo GTR. Para vocês, GTR, When the Heart Rules the Mind. após GTR ficamos com o Scandal de Patti Smith, que a 22 de setembro de 1984 atingiram o número 7 do top da Billboard com a música The Warrior. Esta música foi retirada do álbum Warrior, lançado em 1984. E terminamos a sequência com outra banda que é bastante improvável ser um One Hit Wonder, já que é uma banda bastante conhecida por quase todos os fãs de hard rock. Estou a falar-vos dos Twisted Sister, que a 4 de agosto de 1984 atingiram o número 21 com a música We Are Not Gonna Take It. Esta música é retirada do terceiro álbum da banda, o álbum Stay Hungry. E vamos agora mergulhar novamente numa nova sequência dedicada aos anos 70. E para começar esta sequência, temos uma música que foi composta por Russ Ballard para Ace Frehley e foi lançada em 1978 no álbum a solo de Ace Frehley, quando todos os membros dos Kiss da época, Ace Frehley, Paul Stanley, Gene Simmons e Peter Criss, lançaram um álbum a solo ao mesmo tempo. E a música de Ace Frehley é a música New York Groove, que a 3 de fevereiro de 1979 atingiu o número 13 do top da Billboard. Para vocês, Ace Frehley, New York Groove. Is a lie, and so we begin foolishly laying our hearts on the table, stumbling in. Our love is a flame burning within. Now and then, by light, we'll catch us stumbling. I'm in. I can't sing, I ain't pretty, and my legs are thin. Don't ask me what I think of you. I might not give the answer that you want me to. Well, understand, he said, stick by me, I'll be your guiding hand. Don't ask me what I think of you. I might not give the answer that you want. E após Ace Frehley, ficamos com um dueto que reuniu Suzy 4 e Chris Norman. Estou a falar da música Stumbling In, que atingiu o número 4 do top da Billboard a 12 de maio de 1978. Esta música foi lançada no álbum If You Knew, de Suzy 4, lançado em 1978. Terminamos a sequência com outra banda de Detroit. Tal como os The Amboy Dukes, os The Rockets também são de Detroit. E a música How Well atingiu o número 30 do top da Billboard a 1 de setembro de 1979. Esta música é um original dos Fleetwood Mac e foi retirada do álbum Then Play On, de 1979. E vamos agora para uma nova sequência. Uma nova sequência dedicada aos anos 70. Para começar esta sequência, temos o grande hit dos Mountain. Estou a falar da música Mississippi Queen, que a 11 de julho de 1970 atingiu o número 21 do top da Billboard. Esta música é retirada do álbum Climbing. Para vocês, Mountain, Mississippi Queen. Mississippi Queen, she taught me everything. it don't mean I'm blind. Perhaps there's a thing or two I think of lying in bed I shouldn't have said, but there it is. You see, it's all clear. You are meant to be here from the beginning. Been so cruel, not being such a fool. Whatever was done is done. I just can't recall. It doesn't matter at all. E após Mountain, ficamos com Coven, One Tin Soldier, The Legend of Billy Jack. Música que a 27 de novembro de 1971 atingiu o número 26 da Billboard. Esta música foi lançada no álbum Coven. E é imprescindível falar da próxima banda quando se fala em anos 70 em termos de rock, em especial em termos de rock progressivo. Estou a falar dos Emerson, Lake and Palmer. É bastante estranho que esta banda super conhecida também seja um One Hit Wonder. Os Emerson, Lake and Palmer, com a música From the Beginning, atingiram o número 39 do top da Billboard a 28 de outubro de 1972. Esta música é retirada do álbum Trilogy, de 1972, e vamos agora para uma nova sequência. Para começar esta sequência, temos os The Georgia Satellites e a música Keep Your Hands to Yourself, que a 21 de fevereiro de 1987 atingiu o número 2 do top da Billboard. Esta música é retirada do primeiro álbum da banda, o álbum Georgia Satellites, e foi apresentada a uma nova geração em 2010, pois fez parte da banda sonora do filme Mercenários. Para vocês, The Georgia Satellites, Keep Your Hands to Yourself. Oh, no, chef, she said, don't give me no lines and keep your hands to yourself. Keep your hands to yourself. Your hands to yourself. We'll be right back. nosso Reef Service aproxima-se rapidamente do seu final. E após The Georgia Satellites, ficamos com Jeff Healey Band, Angel Eyes, que a 2 de setembro de 1989 atingiu o número 5 do top da Billboard. Esta música foi retirada do álbum See the Light, lançado em 1988. E terminamos a sequência com os The Storm e a música I've Got a Lot to Learn About Love, que a 1 de fevereiro de 1992 atingiu o número 26 do top da Billboard. E para percebermos o som que os The Storm faziam, é só termos noção quem são os elementos que fazem parte da banda. E temos o vocalista Kevin Chalfant, o guitarrista Josh Ramos, o baixista Ross Valerie, o baterista Steve Smith e o teclista Greg Rowley. E esta música, I've Got a Lot to Learn About Love, foi retirada do primeiro álbum da banda, o álbum The Storm, lançado em 1991. E vamos agora para a última sequência do nosso Reef Service. Para começar esta sequência, vamos ter os britânicos T-Rex e a música Bang A Gong, Get It On, que a 4 de março de 1972 atingiu o número 10 do top da Billboard. Esta música é retirada do álbum Electric Warrior, sexto álbum da banda, lançado em 1971. Para vocês, T-Rex, Bang A Gong, Get It On. Thank you. one day and the next day gone. Sometimes you bend, sometimes you stand, sometimes you turn your back to the wind. There's a world outside the darkened door where blues won't haunt you anymore. With a brave heart free and lover's soul, come ride with me to the distant shore. We won't hesitate, break down the guarded gate. There's not much time left today. Terminamos o nosso Riff Service com Tom Cochrane, Life is a Highway. Começamos a sequência com T-Rex, Bang a Gong, Get It On. Seguiu-se Tommy Shaw, Girls with Guns, música que a 17 de novembro de 1984 atingiu o número 33 do top da Billboard. Esta música é retirada do primeiro álbum a solo do vocalista Tommy Shaw, o álbum Girls with Guns, de 1984. Tommy Shaw teve outros sucessos como membro dos Styx, como membro dos Damn Yankees, mas a solo, Girls with Guns foi o seu único hit. Terminamos a sequência, terminamos o nosso Riff Service com Tom Cochrane, Life is a Highway, que a 22 de agosto de 1992 atingiu o número 6 do top da Billboard. Esta música é retirada do segundo álbum a solo, o álbum Mad Mad World, lançado em 1991. E é com esta música Boa Onda que terminamos o Riff Service de hoje. Desejo-vos a todos uma ótima semana e que para a próxima estejam novamente aí desse lado. Estamos na web rádio Mental Morfose. Este é o Riff Service e eu sou o One. Rock on! Since it's true, it's a miracle.